Aqui é a favela, aqui é a rua. A falta de educação. Muita arma, muita droga, pouco dinheiro e pouco perdão. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro. A minha área me espera, a minha área me espera, a minha área me espera. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleques, então já era. Na pedra, se destruindo e se acabando. Eu troco ideia com muitos malucos que já mete os canos. Não adianta, infelizmente, é desse jeito. Destruição pros filhos e desgosto pros pais começa cedo. Lamento e sofrimento vivem lado a lado. Se as crianças for esperança, esse daqui já estão julgados, largados, humilhados, tratados como bicho. Salvador, Bocado, Rio Bahia, terra do abismo, onde a injustiça está engatilhada contra o meu povo. Nós vemos muita droga, pou, pou, pou. Nos morros, desigualdade, vocês sabem que acontecem sim. Rivalidade entre irmãos, nem preciso citar, enfim. Considerada em todos os cantos da boca do rio. PJC, preto DR, represento o curralinho. Aliado lado a lado com loucos, firmeza. DJ Naldo nas picapes, mantém respeito e com certeza. A mente engatilhada contra os governantes brasileiros. Fúria 1, Cibá, os loucos, parceiro. As favelas, boca do rio, eu represento. Tenho os meus defeitos, mas também tenho talento. Ideologia em vão não, informação eu sei que é preciso. Molecada, vamos estudar, procura ler os livros. Assim que era, assim que foi, assim sempre será. Essa é minha favela, sempre vou representar. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleque, então já morro, era. Morro, maloca, quebrada, favela. Mesmo assim, paz, amor, o rap clama na terra. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleque, então já morro, era. Morro, maloca, quebrada, favela. Muita paz e amor, a febre clama na terra. Quem dera que os manos parassem de se matar, se drogar, rebolar, botar a mente pra pensar. Que o governo tá fudendo cada vez mais com a periferia, enquanto a gente se mata. Festa pra burguesia, e os caras não se ligam que estão prejudicando a si mesmo. Sua mãe está doente, sofrendo em desespero, procurando jeito pra você se jogar de vez nessa vida. Fazendo oração pra Deus curar essa ferida. Pare pra pensar quantos irmãos já foram. Quem com ferro fere, com o ferro será morta. Que é favela, o bicho pega a realidade, é foda. Andar coitão na cinta, mente podre. Ixi, virou moda. Policiais são canibais esperando mole pra tirar o sua sangue vida. O que ele tira de alguém, um dele será tirado, diz na Bíblia. Só um homem pode julgar, tira a vida aqui na terra. E Deus é esse eu homem. Eu sei, mas Satanás impera. Impera com otários que se iludem, vai no embalo da cobiça. A inveja se torna escravo do diabo. R.A.P. Revolução através das palavras. Esse é meu talento e Cristo é sem palavras. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleque, então já morro, era. Morro, maloca, quebrada, favela. Mesmo assim, paz, amor, o rap clama na terra. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleque, então já morro, era. Morro, maloca, quebrada, favela. Muita paz e amor, a febre clama na terra. O Dire representa a boca do rio, irmão, de ponta a ponta. Através do rap, informação, humildade, responsabilidade e alegria que é sem sofrimento. Jesus Cristo é nosso escudo. E o rap é meu talento, é resistência, cultura, periferia, rua. Estou cansado de ver preto nordestino rebolando a bunda. E nada faz para mudar nosso cotidiano. Nós queremos exemplo, educação para as crianças, irmão. Não pornografia e enganação como a TV nos mostra. Um monte de otários rebolando e falando bosta. R.A.P. Veja essa sigla e mantenha respeito. Revolução, não viadagem para o povo preto. Sou afro-brasileiro e jamais vou negar minha origem. Sou descendente de zumbi, guerreiro, forte e humilde. Respeito é fundamental pra continuar ativo. A boca do rio que a informação é nosso objetivo. Muitos moleque ali não pensam em puxar o carro. Vacilou, irmão, já era, sai da frente, eu tô pocando. Ei, dá um tempo, meu irmão, para um pouco, reflita. Com a arma que você atira é que tira a sua vida. Veja como um exemplo, muitos irmãos que já se foram antes um consciente vivam do que um bravo morto. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleque, então já morro, era. Morro, maloca, quebrada, favela. Mesmo assim, paz, amor, o rap clama na terra. Morro, maloca, quebrada, favela. Não tem estrutura e educação para os moleques, então já era. Maloca, quebrada, favela. Muita paz, amor, a febre clama na terra.